Transmissão coletiva direto da Campus Party 2010 para a Rádio UFSCar. O que você veio fazer aqui na Campus Party? Eu vim com a minha mãe visitar, conhecer as coisas. Ah, e o que é a Campus Party pra você? É um lugar cheio de tecnologia, muito legal. Ah, eu acho que todos devem vir aqui pra conhecer melhor as coisas. E você? Ah, é uma feira doida que reúne um monte de nerd que gosta de computação, eletrônico, isso. Um evento bem bacana para o pessoal interagir, quem gosta de computador, quem gosta de participar de coisas eletrônicas, essas coisas, tá? Tem interação uns com os outros, vai um aprender com o outro. Eu levo esse evento como isso, sendo isso. Interação, né, para as pessoas. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio UFSCar, muito boa tarde a todos presentes aqui na Campus Party, no Centro de Exposição Imigrantes. Começa agora a transmissão coletiva, fruto da oficina de Web Rádio Livre. É isso mesmo, jovem. Este ano o evento contabilizou mais de 8 mil participantes aqui interagindo em diferentes áreas do conhecimento: software livre, desenvolvimento, robótica, modding, que é a modificação dos computadores, games, blogs, música e design. Bom, essa é a segunda transmissão que a gente faz pela Rádio UFSCar. Ontem, 8h30 da noite, a gente entrou ao vivo também ali da área do software livre. E agora, como parte da oficina de Web Rádio Livre, a gente entra com os participantes buscando trazer aí uma visão diferenciada do evento. Assim como foi discutido na oficina, vamos fazer um mosaico aqui a partir das vivências, das experiências e das expressões de diferentes pessoas. Afinal, tem mais de 7 mil pessoas convivendo aqui 24 horas por dia. Yeah. E aí a gente vai ouvir nessa próxima hora uma seleção de matérias gravadas pela nossa incrível equipe formada aqui na nossa oficina. E você vai ouvir um pouco do ambiente, né? O que, que é a sonoridade e esse mosaico de diferentes visões sobre essa festa que é a Campus Party. Bom, a gente começou escutando algumas impressões da rapaziada. E vamos continuar escutando, então, mais algumas impressões e depoimentos colhidos e algumas paisagens sonoras aí. Daqui a pouquinho a gente volta entrevistando o pessoal mesmo e colocando a voz no ar aí, essa voz coletiva a partir da oficina. Isso aí, dá o play D2. Interação, né, para as pessoas. O que você veio fazer aqui na Campus Party? Bom, eu vim lá da Bahia, dei 2 dias para chegar aqui com o pessoal da Universidade do Recôncavo da Bahia, situada na cidade de Cruz das Almas. Nós viemos, esse é o nosso primeiro ano, então nós viemos conhecer como é este evento e de fato nos maravilhamos muito, porque chegamos aqui e fomos recebidos muito bem. As várias oficinas que são oferecidas, principalmente robótica, que foi a minha parte de interesse, muito interessante, muita coisa legal pra gente aqui, então a gente veio mesmo aprender e curtir. O que você veio fazer aqui na Campus Party? Bom, a gente veio aqui expor um pouco do trabalho do Ponto de Cultura Indies Online, né? O Ponto de Cultura que também é uma rede de comunicação entre os povos indígenas. E também a gente veio quebrar um pouco dessa coisa de só computador, só isso, só. A gente quer mostrar também que o Brasil tem cultura, então é preciso conciliar cultura e tecnologia. E o que é a Campus Party para você? Bom, para mim a Campus Party é um evento muito importante, né? Acho que para nós. E que eu acho que deveria ser mais. Ter mais espaços alternativos, né? Não só o que tem. Acho que só máquina, só computador, acho que deveria ter mais algumas coisas, mais espaços culturais, né, dar mais oportunidade, acho que não só aos indígenas, mas aos quilombolas, aos ribeirinhos, tá ligado? Para expor, né, os seus trabalhos, né, porque eles também trabalham com inclusão digital. E para mim, inclusão digital não é isso, não é você sentar na frente do computador e fazer só isso. É muito mais do que isso, vai além. Eu acho que é um encontro que a gente tem uma oportunidade muito boa de, por exemplo, conhecer pessoas de muitos outros lugares, né, todo o Brasil. E outra oportunidade também de conhecer muita coisa, novos de tecnologia, até o ponto principal da, da feira. É, como tem um stand separado por bem diversos, assim, como robótica, fotografia, né? Você tem muitos campos que você pode aprimorar estando aqui. É um momento de encontro, de ideias e de pessoas bacanas, de encontrar pessoas interessantes. Então, o que você veio fazer aqui na Campus Party? Compartilhar ideias. Para você, o que é a Campus Party? Reunir pessoas na mesma, no mesmo foco de ideias. O que você veio fazer na Campus Party? Eu vim trabalhar aqui, fazer a segurança, um vigilante. E o que é a Campus Party para você? Para mim é uma campanha da telefônica, né? E aqui é um evento, né? Telefônica. Obrigado. Tá aí vários pontos de vista da rapaziada presente aqui. Na verdade, essa foi uma ideia que surgiu a partir da oficina, já que a grande mídia sempre olha com uma distância das pessoas, né? Olha todo mundo junto, parece que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Na verdade, são milhares de pessoas, cada uma em mundos diferentes, conectadas de alguma forma. E é isso que a gente busca trazer com as opiniões e com outros sons que vão vir pela frente. E aí, nessa busca aí pela humanização, esse embate humanos e tecnologias, embate e contato, o Carlos, que está aqui na nossa frente... Oi. Tudo bom? Mais ou menos, tá tudo. É, legal. É, ele fez uma gravação e a gente vai ouvir e já a gente conversa e comenta mais. Tá ótimo, não digo nada antes. É tudo um grande barulho. Vamos de som ao vivo, Rádio Fiscar, oficina Web Rádio Livre, aqui na Campus Party. Essa foi a paisagem construída pelo Carlo, que está aqui com a gente, veio diretamente da Itália e está aqui, de certa forma, desplugado. Ele falou na oficina aí que veio sem computador, trouxe toda uma poesia bem particular, uma filosofia toda particular. Vamos compartilhar com todo mundo agora, Carlo. Chega mais. Liberdade nos microfones. Não tenho muito para dizer também, porque não ouvi nada de coisa que tu falaste. Aqui há um grande barulho. A brincadeira que foi transmitida é uma tentativa de resumir este barulho. Eu, por acaso, nem falo português, portanto, está tudo na onda. Uhum. acho que é legal isso, né? Que é aqui uma ideia que surgiu da própria oficina, assim. No momento que nem tá acontecendo agora, tem tantas fontes sonoras junto com o evento que pra falar entre a gente não consegue falar sem microfone. A gente tá aqui um do lado do outro e é muito barulho, assim. Mas, de certa forma, é um espírito também, é uma manifestação. Esse monte de som, assim, reproduz um pouco de todo... essa hibridização da comunicação que está acontecendo aqui. E parabéns para você, porque essa rádio é a maneira para juntar as pessoas e comunicar acima do ruído. Carlos, você apresentaria uma proposta para o network ficar mais humanizado, talvez? Através dos ruídos? Pois, vamos juntar os músicos. Por acaso, no sábado, para a gente que está a ouvir, marcamos lá um espaço livre para uma jam, que realmente acho ser a maneira melhor e mais fresca para espalhar energia. E pá, offline, desliga, não é sempre preciso estar lá. Bom, mas estamos no ar aqui, ao vivo em FM para São Carlos e região, na internet, em radio.fiscar.br e nos falantes aqui no evento na Campus Party. Vamos rolar mais uma paisagem sonora produzida também a partir da oficina de Web Rádio Livre. A gente produziu outros materiais, porque é tanto som, tanta coisa aqui, que a gente decidiu samplear o próprio evento para botar aqui no rádio e para pessoa, principalmente para o pessoal que está longe aqui, sentir um pouco das frequências sonoras e da cacofonia aqui diretamente de São Paulo, no Centro de Exposição Imigrantes. Setor Música. Vamos molhar tudo. E é, voltamos ao vivo aqui da Campus Party 2010. Pra quem tá aqui ao vivo e não está em São Carlos ouvindo, não deve estar entendendo muita coisa, porque é uma soma dos sons. Todo esse ruído escutado é a reprodução disso que estamos vivendo aqui ao vivo em a cores. Bom, 24 horas desde segunda-feira. Segunda-feira o dia inteiro, acho que domingo já tinha gente chegando aqui e sempre produzindo muita coisa, milhares de atividades, milhares de mídia livristas, milhares de, sei lá, produções midiáticas. E agora vamos falar um pouco mais sobre essa produção mais voltada para a web mesmo. A Anne está aqui, trouxe sua convidada mais do que especial para falar principalmente sobre aí, ó, as celebridades midiáticas da internet, não é isso? A gente trouxe hoje aqui a Bia Granja, que é editora de conteúdo da YouPix, aliás, editora da revista YouPix, que é uma revista muito bacana, uma revista que traz muito conteúdo interessante e ela é super seguida no Twitter e ela deve ter vivido uma experiência muito bacana aqui, diferente na Campus Party, que é a experiência de encontrar gente que te conhece, que conhece a tua vida, o teu trabalho e que você não sabe quem é. Não, é meio engraçado, a gente fala que aqui na Campus é um lugar onde você desvirtualiza as pessoas, né? Você conhece um monte de gente na rede, etc, e de repente, nossa, é você ao vivo, que legal, a gente tá se conhecendo, não sei o que. E também tem aquela coisa, o avatar nunca é a pessoa ao vivo, né? Então a pessoa é super íntima sua, você fala com ela bastante, de repente você nem reconhece a pessoa ao vivo, a pessoa fica super ferida, assim, sentimentos feridos e tal. Depois você, pô, eu fui falar com você e você nem falou comigo direito, nananã. Eu falei, mas como assim? Quem era você, né? Ah, eu era aquela pessoa. Eu falei, ah, nossa, e aí e tal. Então é muito engraçado, assim. E você tá levantando também coisa para o YouPix aqui na Campus Party? Tá tendo muito material diferente? Tá tendo esse contato novo de você também ter que seguir as pessoas aqui? É, na terceira edição, essa já é a terceira edição que eu venho, assim, a coisa já, a experiência é meio diferente. Acho que na primeira eu fiquei deslumbrada, na segunda eu fiquei emocionada e agora que eu tô começando a sacar o que tá rolando aqui, sabe? Não, que é muita informação, imagina, 24 horas por dia rolando alguma coisa, algum arroba vindo falar com você e relembrando alguma coisa. Então, assim, é muita informação. Então, agora que eu tô sacando do que tá rolando. E além das coisas da revista que a gente também tá fazendo uns mini-eventos aqui dentro, que chamam YouPix também, que a gente traz o pessoal que tá bombando na internet, algum projeto maluco pra falar ao vivo, fazer. Então, assim, eu tô fazendo todas essas coisas, levantando as pautas. E sempre tem, né? A gente sabe, a área de game é a área que o pessoal não levanta nem pra ir no banheiro. Então já tem a pauta clássica, né? A gente já entrevista o pessoal, tem o pessoal de simulação que todo mundo quer ser piloto. O pessoal, os desenvolvedores que nunca nem falam com ninguém, eles vêm, fazem workshop e vão embora, ou vão pra barraca direto, sabe? Então, assim, cada um é uma coisa, a gente depois do terceiro evento já sabe o que tem que falar com cada um, sabe? É muito, muito legal. Eu acho interessante que sempre teve aqui no Brasil uma coisa nas mídias mais massivas das pessoas idolatrarem algumas pessoas pelos avatares que apareciam, eram avatares, só não chamavam as atrizes, os atores, e idolatravam por alguma coisa, encontravam na rua e falavam, e hoje em dia é uma coisa que com a internet também acontece, né? Mas acontece com outras pessoas que podem produzir outro tipo de conteúdo. É uma coisa engraçada, porque eu acho que as celebridades dos grandes veículos, né, as celebridades de massa, vamos dizer assim, elas são celebridades, mas a gente não sabe muito bem por quê. Porque além de aparecer na novela, elas não produzem nenhum tipo de conteúdo. E agora na internet você tem celebridade que é produtora, que está contribuindo, dando alguma contribuição. Não que o entretenimento não seja contribuir para o bem-estar da humanidade, sei lá. Mas você tem outro tipo de celebridade, que é uma celebridade também que ela tem a ver, ela é mais, muito mais rápida e instantânea. Então, minuto a minuto, ela tem que fazer a manutenção da celebridadice dela, assim, né? É engraçado. Que agora, você está fazendo, lançando a revista, você é bacana. O seu blog foi bombado por aí, retweetado. Você é a formadora de opinião e a celebridade no momento. Mas, rapidamente, algum outro pode vir no seu lugar. Então, assim... Don't believe in hype. Aquela velha história, Run DMC já falava, don't believe in hype, né? O hype é a coisa que muita gente persegue, o hype, mas acho que é legal. Onde tá o hype, né, também? É. Esse é o lance. Ele muda cada avatar que entra, cada script, sei lá, cada Big Brother, enfim. Reflitam, tá em questão. Tem muita gente que fala disso, né? De, dessa instantaneidade cada vez mais rápida, né? Não é mais 15 minutos de fama, é 15 segundos, coisas assim. Mas tem outro lado bom também, que eu acho que eu gostaria que vocês dessem seus comentários, suas experiências, que é essa aproximação, né? Você falou, ah, às vezes é distante, você conhece uma pessoa virtualmente, mas chega aqui e não conhece direito. Mas a Anne, que é participante da oficina, ela trouxe bastante forte isso no, nas conversas que a gente fez aqui, de estar conhecendo algumas pessoas pessoalmente que ela já conhecia na internet. E que daí parece que é amigo próximo, né? Parece que já conviveu junto ao mesmo tempo. Várias pessoas super solidárias também nas comunicações virtuais, querendo ajudar. Você perdeu o celular. Conta essa história pra gente. Pois é, eu achei muito interessante. Eu vim pra... Essa é a minha primeira Campus Party. E eu tava dizendo desde o primeiro dia que eu quero morar aqui agora. Você tá acampando? Tô acampando. É muito divertido encontrar as pessoas e... esse lance, e é um lance que acontece mesmo porque é só uma semana, né? Mas as pessoas, eu acho que a palavra é colaboração mesmo, as pessoas querendo colaborar e colaborar com conteúdo, com água, com qualquer coisa, assim, as pessoas estão a fim de troca. E foi muito bacana chegar aqui e encontrar amigos que são meus amigos há um ano e meio, com quem eu troco e-mail todos os dias. E que a gente nunca tinha se visto, nunca tinha se encontrado no offline. Como foi assim pra você? Foi um choque? Nossa, mas eu só tinha visto a sua cara, você tem um corpinho, eu achei que você fosse uma cabeça flutuante. Assim, como que rolou pra você essa? Cara, foi muito engraçado. Tipo, o Gabriel Lobaque, que foi pra mim a primeira pessoa que eu vi, com quem eu... Que tem 2 metros de altura, né? Exatamente, eu só via o rostinho dele. Mas eu vi, apesar de só ter visto o rostinho dele no Twitter, quando eu vi ele do outro lado, assim, eu já sabia que era ele, eu saí correndo pra encontrar com ele, dei um abração, assim, e pra mim era como se eu estivesse reencontrando um amigo de infância. Eu acho interessante que, mesmo quando você faz amizades virtuais que duram muito tempo, com a quantidade de informação que você troca um da vida do outro, não perde esse contato, assim, mesmo que não tenha tido olho no olho, na hora que encontra... Tem, e é verdadeiro, não tem nada de virtual nisso. O começo, assim, às vezes, por e-mail, no Twitter, etc., a gente fala muito mais besteira, tipo, é um fato, né? Porque a gente tá ali, escondidinho atrás da tela, e às vezes quando você chega cara a cara e você vê, a pessoa fala, nossa, não acredito que eu falei aquele monte de meleca pra esse cara, né? E aí, tudo bem? Daí você fica meio tímido no na primeira né, instância, assim. E depois você começa aquela coisa de amizade e tal. Mas aqui também é um lugar que você não só desvirtualiza, né, os amigos da rede, e eu acho que a rede aproxima pessoas, quem acha que é o contrário está errado, na minha opinião. E também fazer novos amiguinhos, coleguinhas aqui, né, que é muito legal. Tipo, ah, me segue, daí você vai almoçar um dia um hambúrguer horroroso junto, aí volta, daí fica amigo, não sei o que, aí leva isso e como as coisas são perenes. Tipo, ano que vem a gente se encontra aqui de novo, vai se falar, vai se conhecer, e a rede vai se ampliando cada vez mais. Tem uma coisa que rola aqui que eu acho que resume muito o que é a Campus Party, que do nada, não sei se vocês já gravaram, depois vocês podem fazer um áudio pessoal aí ouvir. Alguém começa a gritar, aê, aê, e de repente o outro grita também, aê, aê, e de repente tá todo mundo gritando aê, aê, aê, né? E é bem assim. Então é uma coisa de louco, porque vem do nada, vai pro nada e de repente tá todo mundo falando. Isso é muito espírito da rede, da colaboração. Tipo, é um aê, mas que todo mundo tá falando aê de repente, né? Oh, tem vários happenings, né? Várias intervenções que a galera vai fazendo, espontâneas, assim. Uma das melhores, na minha opinião, foi do Red Bull ali, que o pessoal... Que vende Red Bull o dia inteiro e de noite, que é a hora que o pessoal mais precisa de Red Bull, não tá vendendo, né? Daí o pessoal bolou uns cartazes em forma de computador, né? Cada computador virou um panfleto e saiu. Queremos Red Bull, cadê o vendedor, né? Minha opinião foi uma das mais interessantes. As coisas aí espontâneas até agora. São legais que rolam. E muitas delas só rolam à noite. Assim, se você quiser saber qual é a da verdadeira Campus Party, você tem que ficar aqui à noite, na madruga, quando os lobos se soltam, né? Os zumbis já estão por aí. Comendo, né? Cérebros. Comendo cérebros. Porque afinal, nossa, a gente já está no quarto dia de Campus Party. Então, 4 dias as pessoas não dormem direito, porque elas estão baixando as coisas com a conexão fantástica da Campus Party. Toda a filmografia do Woody Allen, né? Os caras, 80 filmes, tá uma beleza, né? Não, no meu primeiro dia eu ouvi a frase que pra mim marcou, né? Eu não quero miserê, não me vem coisa com RMVB, eu quero tudo em HD. Só quero high definition. Você acha que a galera vem mais aqui pra quê, assim? Pra encontrar pessoas, pra baixar coisas? O que que você acha que é o babado? Pois é, inverteu totalmente. Mas quero me abster de falar, né? Fica, não fica, baixo nada na fica, rede, fica, gente. Fica a pergunta, fica eu, a pergunta. Eu vim pra baixar. Pra baixar amigos, né? Amigos. É, baixar amigos, encontrar, baixar coisa. Eu vou baixar material pra um ano, porque eu sou de Belém do Pará. Lá a conexão é muito ruim. Então eu vou baixar coisa pra passar um ano assistindo até a Campus Party seguinte chegar. Você não vai ver o ano passar, né? Vamos lá. Não Bom. Vou ver o ano passar, vou ficar na frente do meu computador. Bom, galera, valeu a participação aqui. A voz de todos, voz coletiva, transmissão coletiva. Obrigada. Continuem por aí participando também. Vamos chamar uma música rapidinho em homenagem à Anne aqui. O Cravo e Carbono, banda lá de Belém do Pará. Eu amo o Cravo e Carbono. Amo. Pio Lobato é um gênio. Concordo, assina embaixo. Bom, daqui a pouco a gente volta aí com mais entrevistas e mais ideias interessantes aqui ao vivo da Campus Party. Lembrando que a gente está transmitindo ao vivo na Rádio Fiscar FM para todos que estão ouvindo lá em São Carlos e para todo mundo que está aqui no evento também. Obrigado. Valeu. Até mais. Porque faltou gás. Hoje não tem café porque eu não tenho copo. Hoje não tem café porque não tem café. Porque não tem café porque me falta isso. Vivo na Rádio Fiscar e ao vivo aqui no evento também, né? Estamos no Centro de Exposição Imigrantes aqui, transmissão coletiva é o nome do programa, programa realizado coletivamente. A gente acabou de escutar o Cravo e Carbono com Café BR, música lá de Belém do Pará, em homenagem à Anne, participante da oficina que estava aqui com a gente agora em há pouco. Que vem de lá. E estamos aqui diretamente da área de música, né? E quem está aqui para conversar são duas pessoas, um é um participante da nossa oficina, o Danilo, e vizinho, o outro... Vizinho de Araraquara ali. É. Certo. E outro é o Alexandre Lourenção, que chamou a atenção aí com um projeto que é o Orelhão Gratuito, contestando o poder das linhas telefônicas, grandes empresas telefônicas. Patrocinadoras do evento. Inclusive, né? E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bom, Alexandre. Beleza? Conta aí um pouco qual que é desse projeto, de onde surgiu a ideia, o que você quer cutucar. Bom, o Movimento Liberdade Telefônica, né, é um movimento, como você mesmo disse, para protestar contra as abusivas tarifas telefônicas. O nosso objetivo é mostrar que ligar VoIP, ligar pela internet, voz sobre IP, é muito mais barato e é muito mais acessível do que as pessoas imaginam, né? Essa tecnologia não é tão difundida e as pessoas acabam pagando e gastando muito mais do que elas precisariam gastar com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Esse movimento, ele surgiu na Campus Party de 2009, foi o primeiro lugar onde a gente fez. A princípio foi um esquema bem tabajara, né? A gente não tinha muito dinheiro, não sabia direito se ia dar certo, se as pessoas iam gostar, se o patrocinador do evento ia nos expulsar, né? Então a gente, nós nos bancamos, então, tinha na época uma operadora VoIP alemã, que fazia a 10 euros, 3 mil minutos para 55 países, né? E a gente contratou esses 10 euros, começou a fazer um movimento em 2009 e deu muito certo e a gente se empolgou para se organizar muito mais e trazer também para 2010 aqui em São Paulo. Uh-huh. E aí esse ano vocês tiveram um apoio total da VoIP e a Telefônica, que está patrocinando o evento, não disse nada? Qual foi o... No ano passado, a Telefônica chegou até a fazer um contato extraoficial. Trocamos cartões com uma pessoa que se apresentou como da Telefônica, extraoficialmente. E na ocasião, como a gente não tinha algo tão estruturado, parecia uma coisa meio, enfim, mal feita, eles não deram muito crédito, né? E na ocasião também o Speed ainda não havia sido proibido de ser vendido no estado de São Paulo. A Telefônica ainda não tinha adotado essa assinatura que eles adotaram. Queremos melhorar sempre, né? E foi muito interessante, porque esse ano a mesma pessoa veio nos procurar, viu toda a estrutura que a gente havia montado, que a gente conseguiu apoio desde para fazer a cúpula de vidro a cúpula de fibra de vidro do Orelhão, até a gente conseguiu apoio de 4 operadoras VoIP. Que estão doando 25 mil minutos para os campuseiros aqui. E tá cheio de novidade aí que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Legal, legal. Vai lá, Danilo. Aproveitando para te perguntar, quantas pessoas participaram do projeto inicialmente e quantas tem hoje em dia? No começo, na verdade, a ideia, ou enfim, o embrião do projeto nasceu na Campus Party 2008, quando eu conheci um cara que tem uma empresa cujo modelo de negócio dele só é viável porque ele usa VoIP. Ele usa a telefonia de voz sobre IP. E por conta disso, a gente começou a conversar, a gente entendeu que o grande barato da Campus Party era realmente você ver, se expressar, colocar um ponto de vista, e que a grande atração das festas são os próprios campuseiros. E a gente pensou, o que a gente poderia fazer em 2009 que fosse bacana, que chamasse atenção, mas que tivesse algum caráter de mudança, que pudesse, enfim, fazer as pessoas refletirem e, quem sabe, de alguma forma mudar o mundo. E aí a gente teve junto, porque a gente se conheceu em 2008 lá na Campus Party, ficamos com contato. Em 2009, ele, o Fernando, que é dono da Produz, ele falou assim: cara, vamos colocar 100 telefones VoIP pra galera ficar ligando de lá, né? E aí eu me juntei com mais outras pessoas, eu sou publicitário, me juntei com outros amigos também publicitários, e a gente ficou discutindo qual que seria a melhor estratégia para fazer esse protesto. E a gente, depois de sessões de brainstorming, entendeu que seria muito interessante se a gente conseguisse criar o que a gente chama em marketing de guerrilha, que é o PR stunt, né? Que é aquela coisa que a imprensa vê e quer fotografar. E aí foi pensando nisso que a gente criou o Orelhão, né? A gente falou assim, o Orelhão é um objeto muito interessante, né? Porque vão ter orelhões do patrocinador no evento que vão estar, claro, vazios, né? Enquanto o nosso vai fazer uma fila, por exemplo. Então foi a Campus mais uma vez revolucionando, né? Se juntaram na Campus para uma forma de protesto contra um patrocinador maior, né? Exatamente. O mais irônico de tudo isso é que a ideia do Orelhão, ela apareceu quando a gente estava falando ao telefone. Né? Na verdade, a Telefônica patrocinou a ideia de vocês, né? De certa forma, sim, né? Agora, uma coisa que a gente tem que é sempre bacana falar é que, é claro que houve contatos da Telefônica com a gente, mas nunca em nenhum momento eles quiseram barrar o movimento, pediram para que a gente tinha que sair da festa, enfim. Então isso também foi muito bacana. E esse ano foi muito interessante porque a gente conversou com o presidente espanhol da Telefônica. Ele esteve lá no Orelhão e a gente fez um contato com eles, enfim, tentou discutir sem um caráter tanto de protesto, mas tentando de alguma forma entrar nesse diálogo, né? Entrar nesse debate, que acho que é uma coisa muito atual, né? Que as empresas têm que se acostumar que o mundo está mudando e o mundo é assim. Elas não podem simplesmente esquecer e deixar de ouvir um movimento legítimo que é bacana, que as pessoas acreditam. Eles têm que começar a ouvir a gente para, quem sabe, mudar alguma coisa, né? Se eles não deixam a gente falar, tem que inventar os mecanismos para subverter a ordem dessa rapaziada aí, né? E é muito bacana que a gente tem também outros objetivos nesse movimento, né? Então, o primeiro objetivo do movimento é mostrar que ligar pela internet é muito mais barato. O segundo objetivo é, hoje, dia 28, é o prazo para o governador de São Paulo, José Serra, promulgar ou vetar um projeto de lei que já passou na Assembleia Legislativa, que prevê o fim da assinatura básica mensal. Para quem não sabe, a assinatura básica mensal é um grande absurdo. Você paga sem usar e eles falam que é para patrocinar uma infraestrutura que já foi instalada, né? E o terceiro objetivo do movimento é a gente conseguir, nesse modelo de orelhão VoIP grátis, colocar esse orelhão em uma comunidade carente, em um local, por exemplo, uma aldeia indígena. Os índios, eles não têm CEP, né? Portanto, não conseguem contratar um telefone fixo. E, porque a comunicação é uma necessidade humana, né? E se existe uma tecnologia que permite que essa comunicação seja muito mais barata, seja muito mais efetiva, por que não a gente adotar isso para incluir as pessoas, não só digitalmente, mas telefonicamente, vamos dizer assim, né? Do caralho, Alexandre, parabéns aí pela iniciativa, você é o cara. Obrigado aí, Danilo, pela participação também. Bom, seguinte, a gente vai chamar uma música rapidinho aqui pra trocar, porque tem muita gente pra falar, pra participar. Pereira e Sonhador também já estão chegando nos estúdios pra fazer o final do programa aqui, uma embolada de improviso. Às vezes a gente vai ter uma entrevista com a Renata, vamos trocar rapidinho aqui a mesa. Enquanto isso, a gente vai escutar um trechinho aí de uma versão gravada ao vivo na Rádio Fiscal. Pra quem não conhece, aí o Projeto Nave ao vivo Fora das Órbitas. Rapidinho, a gente já volta aqui. Transmissão coletiva ao vivo na Campus Party 2010. É isso aí. Transmissão coletiva diretamente da Campus Party. Direto da Campus Party 2010 para a Rádio UFSCar. Voltamos aqui do Centro de Exposições Imigrantes, diretamente do setor de música, aqui do palco Temos agora 3 entrevistados. Lembrando que estamos ao vivo na Rádio Fiscar em São Carlos, na internet também, radio.fiscar.br, e nos falantes aqui do stand também. Muito bem-vindos aí, Renata, Anderson, desculpa. E Felipe aí. O Anderson é do setor de games, o Felipe de robótica, e a Renata é uma campuseira aí, muito expressiva, comunicativa. Isso, do setor de desenvolvimento. Isso, eu vim para ficar no setor de desenvolvimento. Hoje eu trabalho um pouco na área de web, então eu falei, eu vou para desenvolvimento. Mas chegar aqui, só para quem está aqui mesmo, sabe como que é essa loucura. Conheço essa galera super espontânea, muito animado. Eu fiquei já na área de games, já fiquei lá em Molde. É muito legal conhecer aquelas máquinas iradas. A galera de games é super animada. Você chega ali, a galera não para, não desgruda do computador. Fica jogando o tempo todo, é muito bacana. O Anderson sai um pouquinho e veio falar com a gente aqui, né? Sai um pouquinho. É isso aí, boa tarde, pessoal. A área de games, o intuito nosso aqui na Campus Party é exatamente mostrar que o gamer não é aquele cara nerd que senta no computador e não faz mais nada. Pelo contrário, precisa de interação com a equipe, né, os jogos de equipe, precisa do apoio, porque se tem um time e cada um resolve fazer o que quer, atrapalha totalmente o jogo e ninguém consegue a vitória, que é o intuito. Então, o jogo é para fazer a interação com todo mundo, a troca de experiência, enfim, o trabalho mútuo mesmo. A gente fica curioso de saber um pouco da área de robótica também, como que se dá isso, né? Porque é um trabalho muito focado, parece muito específico, ao mesmo tempo dá para sacar que tem muita diversão, tem um pouco essa relação com o game de certa forma, mas tem muita especificidade, uma tecnologia avançadíssima, né? Isso, a robótica, ela não é apenas a diversão, não é apenas um brinquedo. Muita gente pensa que o robô é um brinquedo só, mas não é só um brinquedo. Quando você, eu, por exemplo, sou de uma equipe de robótica de Guarulhos, a gente faz robô de competição. Então a gente perde feriado, perde um rolê com a rapaziada. Não perde, ganha. Não perde, perde entre aspas, né? Perde rolê com a rapaziada, o relacionamento com os pais fica difícil, porque a gente... Perde namorada. Perde namorada e muita, muita mesmo. A reputação vai lá embaixo com as minas. Mas é um trampo que, tipo, não tem muito retorno financeiro. Pelo contrário, gasta pra caramba, velho. Mas é muito bom ganhar um campeonato, tirar todo aquele peso das costas, saber que você trabalhou, que você lutou pra ganhar. Construir um robô de verdade é muito bom, sem palavras. Ô Felipe, uma questão que a gente estava confabulando aqui na hora de produzir o texto, era pra vocês é um lance mais de entretenimento ou como uma profissão, toda essa história da robótica? No nosso caso, o robótica é quase a entrada pro mercado de trabalho, né? É ali que você vai saber se é o teu ramo ou não é. Ali você sabe se você vai querer seguir carreira na mecânica, na programação, na mecatrônica, na eletrônica. É ali que você se descobre. Ou você descobre se você gosta ou se você odeia. Legal. Eu acho que aproveitando a deixa dessa pergunta, eu vou perguntar para os outros dois participantes também um pouco nisso, né? O quanto que é gosto, diversão e o quanto que é profissionalizante o que vocês fazem e a Campus Party, na verdade, né? Que é uma festa, mas uma festa de trabalho, assim, né? Então, eu vim para cá para conhecer. É o meu primeiro ano de Campus Party. Olha a minha voz, como é que tá? Isso aqui é de diversão. Eu não tenho essa voz grossa, rouca. Foi diversão pra caramba. As madrugadas da campus, bem animada. A galera grita bastante. É mó sucesso aqui dentro. A primeira noite eu gritei tanto que eu já fiquei assim. Foi a emoção. Trabalho é lá fora. Aqui eu vim pra conhecer a galera. Pra conhecer a galera que eu conheci pela internet. Foi bem bacana ter o primeiro contato pessoalmente com o pessoal. Profissional eu deixei pra fora. Mas aqui dentro eu vim conhecer algumas novas tecnologias que vai acontecer na área de desenvolvimento. Eu conheci algumas palestras que eu fui, conheci o que vai ter de novo em algumas coisas que eu trabalho. Achei interessante trabalhar, a galera que eu tô... Conheci algumas pessoas, montei uma equipe. A gente está pensando em desenvolver um projetinho para apresentar aqui dentro ainda, até sexta-feira. Mas enfim, vamos ver o que vai dar até sexta-feira se eu apresento esse projeto aqui dentro. você, Anderson? Bom, na área de games, tem pessoas que jogam apenas por diversão e tem pessoas que jogam profissionalmente. Hoje no Brasil existem pessoas que vivem disso, tá? Inclusive... Vivem de jogar videogame? Vivem de jogar videogame, tem salário... Crianças. Tem times aí que cada jogador ganha entre R$1.500 e R$2.000 para jogar, viaja o mundo todo... para jogar, tem treinador, tem psicólogo que acompanha. Então, quer dizer, você pode ser um jogador de videogame e viver disso. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu tenho 35 anos, sou casado, tenho 4 filhos. Os 4 são jogadores também. Profissionais. Não profissionais, mas eu tô introduzindo eles. Já viajei o Brasil todo, já fui para fora do país jogando. E eu vivo disso, e eu vivo tranquilamente bem, não tenho problema nenhum. E jogando videogame. Animal, desmistificando aí os jogadores de games, principalmente não só pra quem tá aqui, mas pra todo mundo que tá escutando fora, né? Que nem a gente falou no começo da transmissão, todo mundo olha de longe, acha que é uma coisa só e tal, e a gente, o legal é aprofundar isso mesmo e trazer as impressões e expressões Exatamente, de todo mundo. Exatamente, porque infelizmente o game tem aquela visão ruim, né? Ah, não pode ficar muito tempo no jogo porque faz mal. Pelo contrário, o jogo, lógico, se você ficar o dia todo ali, você pode ter problema de saúde. Mas o jogo em si, ele melhora o seu raciocínio, a sua precisão, a sua audição e o trabalho em conjunto também com outras pessoas. Legal. Obrigado, galera. Obrigado pela participação. Obrigado. Aí. Até mais. Continuamos Valeu. O papo fora do ar. E na verdade a gente está chegando ao final da transmissão aqui, né, da transmissão coletiva aqui na Campus Party. Mas antes aqui estão dois repentistas. Os caras vão chegar, vão sentar aqui. Eu acho que vão mostrar um pouco do som, da sua arte. Acho que só antes de mandar a famosa embolada de Pereira e Sonhador, a gente conversou com eles em outras oportunidades aqui, eles estavam começando a ter o primeiro contato com o computador e com a internet, né? Eles, que pra quem não sabe, eles participam do projeto Desconectados, que é pessoas que não tinham, pessoas que desenvolveram trabalhos artísticos ou outros trabalhos super interessantes, mas que não tinham nenhum contato direto ainda com a internet, né? Não trabalhavam em nada. Queria saber, antes da arte de você, que é boa demais pra encerrar aqui, queria que vocês contassem um pouquinho só como que já aconteceu aqui, como que foi a troca aí com o pessoal, o que vocês já aprenderam, o que vocês já estão pensando dentro desse mundo da tecnologia, da internet e tal. Até agora eu estou aprendendo muito. Um cara que nem eu, que só sei cantar embolada, não conheço nada, não conhecia nada de internet, não conhecia nada, não sabia mexer, abrir um e-mail nem nada. Aqui eu estou me sentindo muito feliz e aqui eu estou aprendendo muita coisa. Aqui a gente aprendeu ter mais amigos, fazer mais amizade, mexer no computador é importante para a dupla, que nunca acessou a internet. Estamos aprendendo muita coisa, desenvolvimento a mente e estamos felizes, né, por estar participando desse grande evento. Bom, antes de vocês tocarem, eu queria saber o endereço eletrônico para o pessoal encontrar vocês. Já existe um endereço eletrônico, um e-mail, MySpace, como que é? Nós temos um e-mail, né? É peneiraesonhador@hotmail.com. peneira.sonhador@gmail.com, hotmail.com, é isso? É hotmail.com. Tá lá. Twitter também? Peneira e Sonhado. Peneira e Sonhador, agora deu certo. Peneira e Sonhador, procurem no Twitter aí. Peneira Sonhador no Twitter aí, sigam eles, que tem muita história pra contar aqui, como eles vão contar pra gente. Encerrando a transmissão aí, galera. Obrigado a todos, forte abraço pra todo mundo que tá em São Carlos, São Cavaice. É isso aí. E pra quem também está aqui ao vivo na Campus Party, aqui no Centro de Exposições Imigrantes, vamos lá, eu acho que vocês têm que contar tudo isso que vocês estão sentindo aqui e vivendo na arte de vocês. Vai lá, Peneira e Sonhador. Obrigado a todo mundo da produção aqui da oficina também. É isso daí, vamos chegando ao final. Abraço a todos. Beira-mar, beira-mar, quanto é linda a mar, é cheia, vejo o mar beijando areia, areia beijando o mar. Ô, beira-mar, beira-mar, quanto é linda a mar, é cheia, é o mar beijando areia, e areia beijando o mar. Beira-mar, beira-mar. Aqui eu tô satisfeito entre milhões de amigos, entre nós não tem perigo, vim cantar e estudar. Cantando na Campo Party eu acho um grande evento, eu tenho mais conhecimento trabalhando nesse lar. Que tem conhecimento, tem amigo e tem palestra, tem rádio e tem a festa, tem tudo que precisar. Olha aqui tem muita palestra, eu digo meu camarada, só sei cantar embolado e agora eu vou melhorar. Pra toda rapaziada, vai meu repente na hora, ou vai eu rebento, ou toro deixa quebrar. Oi, entre nós não tem demora, o cantador não promete, entrando na internet umas coisas nós vai mudar. Eu aqui na internet nada disso me consome, aprendi a fazer meu nome, é a coisa melhor que há. Eu aprendi já um e-mail, coisa que eu não sabia, que aqui tem tecnologia pra ninguém não reclamar. Eu ensino cantoria e o povo que tem valor me ensina o computador e é isso que eu vou falar. Quem me ensina a internet, eu aqui ensino de repente, que o povo aqui é pra frente, então em primeiro lugar. O pessoal são decentes, vocês estão de parabéns. Tiri, tiri, tem o tiri, terá. Parabéns para Campo Party, eu digo e provo e garanto, que eu cantando eu desencanto, o que encantado tá. Vocês são é um encanto, vocês estão de parabéns. Nesse mundo assim convém na internet navegar. Eu digo eu vou batalhar, beleza do sertão, um relâmpago, um trovão e um vaqueiro campeão. Eu vou batalhar, a beleza do sertão, um relâmpago, um trovão e um vaqueiro campear. Eu vou batalhar. Transmissão coletiva direto da Campus Party 2010 para a Rádio UFSCar.